Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria conversar um pouquinho sobre o jornalismo brasileiro, que nas últimas semanas adquiriu um papel de instrumento de controle social absolutamente extraordinário, né? Conseguiu prender uma nação inteira em casa, né? Sob a ameaça de uma contaminação geral e de um morticínio. No morticínio se anunciava que no mínimo morreriam até o começo de abril 5.700 pessoas, né? Morreram o quê? No máximo 900, porque o número maior que eu vi foi 900. Então, quer dizer, é um negócio com uma margem de erro de 85%, né? Uma coisa inteiramente absurda. O lugar mais afetado do mundo, que é a Itália, morreram 2.500 pessoas. Alguma coisa está acontecendo de errado. Nos Estados Unidos, a expectativa máxima seria de 200 mil pessoas chegarem a morrer. Isso não é o número de vítimas, isso é o que poderia ser. Se chegasse a esse auge, isso não representaria um milésimo da população americana. Se você compara o que aconteceu, por exemplo, na gripe espanhola, né, que matou assim, 20 milhões de pessoas, então você vê que o barulho é realmente excessivo. Donde eu concluo que o coronavírus não foi concebido como arma biológica, mas como arma psicológica. Porque o que se anunciava desde o início não era alta mortalidade, mas o alto grau de internação, quer dizer, a corrida geral aos hospitais, que iria paralisar o sistema médico e destruir a economia de nações inteiras. Ora, a economia de nações inteiras está sendo destruída sem nada disso, porque os hospitais estão vazios. Eu mesmo, aqui o que eu vi, aqui em Pittsburgh, eu vi o hospital vazio, né, eu fui lá por outro motivo, não tinha ninguém. Né, tinha eu e mais uma mulherzinha lá dentro. Né, isso era tudo. Né, e assim, ninguém podia entrar, né, os visitantes tinham que ficar do lado de fora. Na VCU era pior, a VCU também estava vazia, quer dizer, o maior hospital aqui também estava vazio, e os visitantes não podiam nem ficar na entrada do prédio, tinham que esperar em casa. Né. Quer dizer, a atmosfera de terror pânico é totalmente desproporcional com o risco verdadeiro, porque a contaminação em si não significa nada. Entre o número de contaminados e o número de falecidos, a diferença é monstruosa. Não é isso? E também a corrida aos hospitais simplesmente não aconteceu. Aconteceu o contrário, aconteceu a debandada dos hospitais. Então é claro que estamos sendo enganados. E é claro que, como arma psicológica, o coronavírus foi um negócio magistral, porque sem nada, né, espalha o pânico no mundo inteiro e prende todo mundo em casa. Além disso, as medidas para manter as pessoas em casa vão se tornando cada vez mais severas, mais draconianas, mais ditatoriais. No estado do Pará, né, chegou-se assim, a libertar os presos das cadeias para que eles fiscalizem as pessoas, ou seja, você está transformando os criminosos em polícia política. É uma coisa que na Revolução Francesa isso aconteceu durante uns meses, depois o pessoal voltou atrás. Na União Soviética é a mesma coisa, também usaram os bandidos como polícia e depois mataram todos. Né? Então, isso é um procedimento característico de processo revolucionário. Isso está sendo feito no Brasil e os nossos patriotas, os distintos generais, os salvadores da pátria, estão assistindo com um ar de condescendência totalmente cúmplice, né? Os juízes estão achando maravilhoso, né? E, enfim, só o povo está reagindo. O povo não tem aliados. Não dá para confiar em juiz, em deputado, em senador, em partido político nenhum, e não dá para confiar nas Forças Armadas. Só o povo brasileiro. Eu tenho dito isso desde 2013, quando começaram as manifestações. Eu notei que a única força positiva, construtiva, era o próprio povo. Mas, mais tarde, o pessoal do MBL, o Movimento Bunda Lelê, né, inventa aquela famosa marcha para Brasília para tirar a iniciativa das mãos da massa popular e entregá-la nas mãos dos políticos. E com isso, o que era, vamos dizer, um processo revolucionário, um processo de realmente de rearticulação da sociedade brasileira, se transforma num mero golpe de Estado para tirar uma governante medíocre e manter os outros todos nos seus lugares. Ou seja, esse pessoal do MBL já deveria ter sido excluído da política, como evidente, como traidores do povo. Mas, veja, o que eu chamo de Revolução Brasileira, aliás, é o termo mais geral, é a luta entre o povo e o chamado estamento burocrático, tal como descreveu o Raimundo Faulo, num livro brilhante, brilhante. Se bem que eu prefiro a primeira edição do livro do que a segunda ampliada. Eu estou falando do ponto de vista estilístico. A primeira edição do Dono do Poder é uma obra-prima. A segunda é um bom livro, mas ele inchou demasiado o livro perdeu a sua força. Então, recomendo a primeira edição. Mas o diagnóstico do Raimundo Faulo estava muito certo. Ele disse que no Brasil o problema não é assim, proletariado e burguesia, é o povo em geral e o estamento burocrático. O que é o estamento burocrático? Essas são aquelas pessoas que fazem do Estado a sua propriedade privada. Isso não é uma coisa normal no mundo, isso não acontece em parte alguma. Se você pega aqui os Estados Unidos, o Estado continua funcionando como uma máquina suprapartidária, tá certo? Neutra, que funciona mais ou menos do mesmo modo, independentemente de quem esteja no governo. Claro que surgiu esse negócio, vamos dizer, do Estado secreto, essa coisa toda, mas não chegou a modificar tudo. A gente vê pelo trato que a gente tem com funcionários do Estado, em questão de imposto, essas coisas todas, ou com a polícia, que existe uma neutralidade muito grande. Quer dizer, o Estado continua sendo uma máquina apartidária ou suprapartidária. No Brasil, não. No Brasil, o Estado pertence realmente a, sei lá, 200 famílias, né? E este tem sido o problema. Quando começa aquelas movimentos populares de 2013 em diante, você vê que pela primeira vez o povo tem a iniciativa, né, no conflito. Até lá, você vê que todos os candidatos de todos os partidos eram escolhidos pela elite, não é isso? E ali a elite começa um pouco a perder o poder e a iniciativa passa para o povo. Aqueles movimentos populares não foram organizados por grandes entidades como antes. Antes você vê que quem organizava protestos, essa coisa, era entidades de grande prestígio e de muito dinheiro. De repente aparece a manifestação popular espontânea, organizada por pequeniníssimos grupos, né? Sem recursos. Então, foi o momento em que surge pela primeira vez na história brasileira a iniciativa popular. E vai se tornando cada vez mais intimidante. A elite começa a ficar com medo e começa a ceder. Mas quando o negócio chega no auge, eu digo, bom, isso aí parece ser o capítulo fundamental, culminante da Revolução Brasileira. Ou seja, o estamento burocrático está em vias de ser derrubado. Daí aparecem os heróizinhos, os autonomeados jovens líderes, que já eram, começaram a ser cultivados e afagados até pela mídia internacional, que já é altamente significativo. Então, são líderes fabricados por forças globalistas, tipo Kim Kataquoquinho, esses camaradas, e passam lá, fazem aquela marcha para Brasília para pedir a intervenção dos líderes políticos. E daí aparece o pedido do impeachment, né? Assinado por gente, pessoal que era da turma do Dom Paulo Evaristo, né? O Miguel Reale Júnior, como é que chama aquele baixinho? Hélio Bicudo, né? Era a turma da esquerda lindinha dos anos 70, 80, né? Que estavam politicamente mortos, de repente reaparecem todos no papel de líderes do movimento de moralização do Brasil. Fala, bom, é uma comédia, evidentemente. E o povo, então, enganado por essa gente, acredita que a demissão da Dilma Rousseff era o objetivo final, que removida a Dilma tudo voltaria ao normal. Ora, a Dilma nem o Lula a estava suportando mais. De maneira que a Dilma foi assim, vão-se os anéis, mas fiquem os dedos. Mas, muito bem. E o pessoal caiu nessa, mas ainda não estava satisfeito. Então, o povo conseguia eleger o Bolsonaro, mas a partir do momento em que esta operação do movimento Bunda Lelê funcionou, já estava garantido que qualquer candidato popular que vencesse só teria duas alternativas: acomodar-se ao poder da elite ou sofrer impeachment. Exatamente a situação em que puseram o Bolsonaro. Isso quer dizer que o movimento foi incompleto. A Revolução Brasileira foi abortada, tá certo? E a eleição do Bolsonaro foi uma espécie de prêmio de consolação, né? Desde o início, as mãos do Bolsonaro foram amarradas, né? Todo o sistema já estava montado com a Constituição, né? A nova Constituição, a nova República. Tudo já estava montado para que um candidato popular se tornasse inerme, né, certo? Inofensivo, por assim dizer. Não se tornou totalmente inofensivo, porque ele pessoalmente tem muita iniciativa para. Ele foi um político parlamentar muito ativo, e ele tem a técnica da luta parlamentar, ele sabe falar as coisas na hora certa, sabe desmoralizar seus adversários, mas isso é tudo que ele tem feito. Se você pensar bem, no plano da prática, o que que ele fez contra os seus inimigos? Só falou contra eles. Ele não botou um único na cadeia. Esse único que estava na cadeia, que era o Lula, já soltaram. Ele não processou ninguém. Incrível, por exemplo. Quer dizer, nem processar jornalistas caluniadores ele faz. Por quê? Porque tem alguém segurando a mão dele, evidentemente. Eu suspeito que sejam os generais, os heróis salvadores da pátria, que é um pessoal que eu não aguento mais ouvir falar dessa gente, porque é só pompa, é pompa e circunstâncias, só isto, né? É tudo, a linguagem dos camaradas é pomposa, tá certo? Vaidosa, nojenta, autoglorificadora o tempo todo. Nós somos os guerreiros, nós salvamos a pátria. É uma coisa nojenta. Isso aí já devia ser recebido com tomate, gente. Chega de... Veja, esse tipo de eloquência vulgar, isso é a prova de que o sujeito não vale nada, nada. E a oratória militar é todinha assim. Não tem um sujeito que sabe falar com simplicidade. Para não dizer que não tem, até o general Heleno fala com uma certa simplicidade. E é o melhor deles, hein? Muito bem. Agora, esses dias vendo que não se pode contar com o Congresso nem com o STF, né? O Modesto Carvalhosa e outros advogados estão aí recorrendo às Forças Armadas. E não adianta a Força Armada. É claro que só o movimento popular pode fazer alguma coisa. A massa popular tem uma força enorme, tá certo? Se ela não se deixar intimidar. Mas acontece que, com esse negócio do coronavírus, né, a elite conseguiu realmente enganar o povo. Porque o brasileiro só reconhece dois valores na vida, o dinheiro e a saúde. Se você falar para o brasileiro, você vai perder as suas liberdades, ele nem sabe o que é isto. Ele nunca as teve, então ele não sente muita diferença. Ele fala, estão destruindo a educação brasileira. Quem falou que ele quer educação? Ele quer um diploma apenas. Tá certo? Então, esses valores, quando são perdidos, ele não percebe. E a inteligência humana, eu já falei, a inteligência humana é, vamos dizer, entre os bens humanos, valores, a inteligência humana é aquela que você menos repara quando perdeu. Quanto mais burro você fica, menos você sente que perdeu a inteligência. É o corolário do princípio de Dunning-Kruger. Quanto mais burro o sujeito é, mais ele se acha inteligente, por definição. Quando você vai ficando mais inteligente e mais culto, você percebe suas deficiências. Não é isso? Se você vê aqui o tamanho da minha biblioteca, sabe o que é isso? O tamanho da biblioteca é o reconhecimento das coisas que me faltava saber. E falta ainda, metade delas ainda falta. Né? Então, toda hora eu escuto falar um negócio que eu nunca tinha ouvido, né, que para minha novidade eu compro um livro. Significa que estou reconhecendo que falta saber isto aqui. Tá certo? E como tudo demora para você saber, então a gente está sempre com aquela sensação de ignorância, de sensação de estar perdido. Num mar de confusões incompreensíveis. Tanto que a maior parte das coisas que as pessoas me perguntam sobre a situação mundial, a minha resposta é, não sei, saberemos daqui 20 ou 30 anos. Na própria entrevista que eu dei ali para a Adrilis Jorge, tem várias perguntas que foram respondidas assim. Por quê? Eu sei a dificuldade de descobrir as coisas. Por isso também, eu tenho muito respeito por essas pessoas que investigam conspirações secretas, teoria de conspiração, etc. Mas eu sei que eles não têm muita medida da própria ignorância. Porque, em geral, são pessoas que não têm formação na história científica anterior desse assunto. Né? Então, seria a história não secreta, a história oficial. Conhecendo pouco a tradição da ciência histórica, eles avaliam mal as coisas. Não é isso? Então, por exemplo, você hipertrofiar o poder das organizações secretas. Mas você acha que, às vezes, a pessoa não parou para pensar como é que uma organização secreta faz para atuar sobre toda a sociedade que nem sequer a conhece? Nunca fizeram essa pergunta. Então, tem a impressão que, sei lá, a maçonaria domina. Gente, a maçonaria não domina nada. A maçonaria é o centro onde aparecem os conflitos. Os conflitos estão lá dentro. A maçonaria não é um negócio unívoco, que tem aqui uma doutrina, uma política unitária, que todo mundo obedece. Não, ela é o centro da confusão. E a influência dela sobre a sociedade, eu acho que é mais de tipo esotérico do que outra coisa. Assim, é um microcosmo que é imitado pelo macrocosmo. Quando você vê assim, uma determinada corrente de opinião venceu dentro da maçonaria, ela acaba vencendo fora também. Quer dizer, a maçonaria não é o centro de comando, é o centro de experiência, é o laboratório. Né? E o que venceu ali, acaba vencendo fora, por quê? Porque não há outra alternativa. Mas todas as correntes se concentram dentro da maçonaria, as brigam lá dentro, aqui ganhar ali, obviamente, será Mais dia, mais tarde, mais cedo, mais tarde, a vencedora fora. Isso aconteceu na Revolução Francesa, né? O rei era maçom e os inimigos eram maçom. Na República Brasileira, o imperador era maçom, o republicano também era maçom. E está acontecendo agora. Eu conheço maçom dos dois lados. Eu conheci maçom lulista e maçom antilulista. Tá certo? Bom, o antilulista acabou vencendo, né? Então, evidentemente, o Lula e Dilma caíram. Tá certo? Mas pensa que isso foi do dia para a noite? Não, foram 20 anos de discussão lá dentro. Mas, ora, se a maçonaria tivesse uma política unívoca e muito clara, a senhora dava uma ordem e todo mundo obedecia. Mas como dar uma ordem se você não sabe qual é a ordem que você vai dar, se você nem conseguiu decidir ainda? Essas são coisas que muito simples, mas que os estudiosos de conspiração não costumam levar em conta. Por quê? Primeiro, eles não têm formação histórica, e segundo, não têm formação literária. Formação literária, eu insisto, que é muito importante, porque a literatura de ficção se compõe de vidas possíveis, né? Então, tem o livro do Etienne Sauveur, As 20 mil situações dramáticas, né? Quer dizer, existe um número limitado de situações humanas possíveis, e elas estão todas na literatura. Começa, vamos dizer, com a literatura bíblica, tem que ler a bíblica, porque as histórias principais estão ali, né? E tem o livro do Northrop Frye, né? The Great Code, o Grande Código, que mostra que todos os enredos da literatura universal já estão resumidamente na Bíblia. Então, se você tem a Bíblia, tem as antigas mitologias, né? E tem a literatura de ficção até a modernidade, bom, aí você, pelo conhecimento das vidas possíveis, você adquire os critérios para julgar as situações reais. Se você não tem isso, você não vai ter o senso do realismo. Não é isso? E, sobretudo, se você é muito jovem, adquira uma formação ideológica, onde você só vai ver as coisas dentro do ponto de vista da narrativa da sua ideologia. Outro dia apareceu um rapaz que faz uma parda de marxismo, ele se tornou marxista aos 15 anos de idade, né, e quer me ensinar o princípio do realismo baseado no marxismo. Eu falei, você está brincando? Assim, aposto que o senhor não teve um dia na vida dele que ele perguntou para si mesmo: e se as coisas não forem assim? Porque a absorção da ideologia marxista, eu leio o meu artigo Estudar antes de Falar, o marxismo não é uma ideologia, é uma cultura. Uma cultura que domina pelo menos um terço da humanidade, gente. Não é brincadeira. E é, vamos dizer, a cultura política mais antiga que existe em ação no mundo. Mas aquele programa mínimo de leituras que eu fiz sobre marxismo é para 5 anos. Então, só para você absorver isso é um esforço desgraçado. Agora, como é, depois que ele absorveu a coisa, adquiriu uma visão de conjunto daquilo, ele pode, se ele quiser, botar a cabecinha para fora daquele lamaçal e perguntar: e se não for assim? O que que existe para fora deste mundinho? Eu fiz isso, gente. Eu não comecei a minha vida estudando marxismo por 8 anos, lendo tudo que tinha. E daí fiz a pergunta: e se não for assim? Eu me lembro que o primeiro livro que eu li, que era extra-marxista, né, fora os livros de literatura, evidentemente, foi o livro do José Ortega y Gasset, né, La Rebelião de las Masas e El Hombre y la Gente. E eu fiquei tão assustado, porque é um mundo tão diferente que eu nunca tinha pensado, e aquele mundo evidentemente existia, não é isso? Daí eu comecei a procurar outras coisas e vi que além do mundo marxista existia 300 universos, né? Então aquilo ampliou de tal maneira a minha visão do mundo que hoje eu entendo que o sujeito que adquiriu aquela formação marxista no começo, ele está fazendo o que eu fiz. Só que ele não fez a segunda parte, ele parou ali mesmo. Aliás, é uma experiência constante minha, essa aí. Quando eu ensino alguma coisa para uma pessoa, aquilo abre os olhos dela. Você abriu meus olhos. Mas ela para ali mesmo. Não avança mais um passo. Se eu fico 20 anos sem ver aquela pessoa, quando eu encontro de novo, ela é igualzinha à última aula que eu dei para ela. Né? Quer dizer, o senhor estudou um pouco comigo, ele disse: ah, agora eu me fiz, agora eu estou iniciado, agora eu entendi as coisas. E eu mesmo continuo não entendendo nada, continuo tentando entender. Né? Então, significa que existe muito pouca tolerância para o estado de dúvida. E daí eu noto o seguinte, quando as pessoas hoje em dia dizem assim, eu acredito na ciência, né? Ele está agindo como se a ciência fosse uma doutrina unívoca, como se ela fosse um dogma religioso, no qual dá para acreditar ou não acreditar. Fala, meu Deus do céu, o que, que é assim, a opinião da ciência? Me mostra uma opinião unívoca da ciência sobre qualquer coisa. Me mostra qualquer teoria científica que não tenha contestações fulminantes e que está em dúvida pelo resto da vida. Olha, eu vou mostrar um negócio aqui para vocês, quer ver? Milena Vasek, Os Oponentes de Einstein. Este livro é apenas uma bibliografia do que se publicou contra as teorias de Einstein até mais ou menos 1940. Alguém examinou isso aqui? Não, eles acreditam que a teoria de Einstein é a unanimidade da ciência, eles acreditam nisso. Não há uma teoria unânime na ciência, nenhuma! Nenhuma, no máximo, as da aritmética elementar. Mas quando vai ver o fundamento teórico da aritmética elementar, você vê que ele também é uma confusão. Os caras não sabem o que é a aritmética elementar. E estão discutindo isso a teoria. Quer dizer, você pode apreciar a ciência, você pode amá-la, mas você não pode acreditar nela. Né? Não se pode acreditar num discurso que não é unívoco. Não pode nem acreditar, nem duvidar. Nem contestar, não é isso? A ciência não é algo em que se possa acreditar. É algo que se pode estudar pelo resto da vida. E você pode passar a vida estudando e não chegar à conclusão sobre coisa nenhuma. Isso é normal na ciência. E isto é a ciência. Então, o pessoal usa a ciência como se fosse um emblema de importância, um emblema de vaidade. Hoje mesmo estava vendo um sujeito entrevistar o David Icke. David Icke é um estudioso de teoria da conspiração. E daí tem lá o apresentador inglês do programa, vestido num terno listado, a gravata vermelha, lindíssima, e ele dizia, eu acredito na ciência. Quem fala uma coisa dessa, todo mundo fala uma coisa dessa, é um imbecil, não tem a menor ideia do que é ciência. Bom, não, eu já escrevi artigo sobre isso, falando o seguinte, a definição da ciência é incompatível com a pretensão de autoridade da ciência. Se a ciência é uma atividade continuamente autocrítica, ela não pode proclamar nada como verdade definitiva, nada nunca. Ela pode, no máximo, sugerir e dar subsídios, mas ela não pode baixar uma sentença. Como estão fazendo, por exemplo, essa questão toda do coronavírus, né? A pandemia do coronavírus é tida como uma verdade científica, quando obviamente não é. Era, no máximo, uma teoria, uma hipótese. Hipótese que a realidade está desmentindo todos os dias. Então, é só você comparar as mortes de coronavírus com as mortes de qualquer outra coisa. Por exemplo, você sabe qual é o número de mortes por iatrogenia, erros médicos, nos Estados Unidos? Aproximadamente 1 milhão por ano. Então, significa o seguinte, você consultar qualquer médico é mais perigoso do que você pegar o coronavírus. A possibilidade de você morrer de coronavírus é muito menor que de você morrer por erro médico. Então, o número... Veja, eu conheci, eu acho que falecido já, o Dr. Carlos da Silva Lacaz, foi secretário da Saúde de São Paulo, é um homem de grande gênio, e ele escreveu um livro, Doenças Iatrogênicas, que é um negócio de 1000 páginas, e você lendo aquilo, você ficava aterrorizado. O sujeito que era o maior epidemiologista do Brasil estava dizendo isto, as doenças iatrogênicas são o maior perigo para a saúde do brasileiro. Né? E, bom, eu também fui editor de revistas médicas muito tempo. Né? E eu vi que, antecipadamente, eu vi uma coisa que o ano passado foi proclamado pelo diretor da Lancet. Lancet é a revista médica de maior prestígio no mundo. E ele disse, 50% da literatura médica é fraude. Você sabe o que é isso? 50%. Né? Isso dito por um cara que não é um teórico da conspiração. É o representante da literatura médica oficial. E ele confessa isso. Então, significa o seguinte, a autoridade da classe médica não existe. Né? Então, pode existir uma autoridade desse tipo numa religião, porque a religião tem um dogma. E o dogma é uniforme, mais ou menos uniforme. Né? Você pega dentro mesmo do cristianismo, você tem 20 correntes diferentes, estão sempre discutindo. Se você estuda a história dos concílios, bicho, tem concílio que foi resolvido no tapa e não assassinado na facada. É? Você pensa que era tudo um negócio uniforme, bonitinho, desde o começo? Não. Uma certa estabilidade do dogma é obtida a duras penas ao longo do tempo. Quer dizer, nem na religião você tem essa autoridade uniforme. Como é que vai ter na ciência, gente? Vocês estão brincando comigo? Né? Então, o que a gente vê é que esses termos como ciência são usados apenas como palavras gatilho, palavras para despertar reações emocionais que não tem nada a ver com o conteúdo objetivo, com a referência. Lembra? Signo, significado e referente. Né? Esse aqui, o famoso triângulo de Peirce. É? Então, o signo é uma coisa material, escrita ou sonora, que representa algo. Daí você tem o significado, que é aquilo que na cabeça do falante o signo representa. E você tem a referência ou referente, que é a coisa do mundo real, aquilo, a coisa ou situação do mundo real ao qual aquilo se refere. Esta coisa ou situação ela não é um conteúdo de consciência. O signo você conhece, o significado também, está na sua cabeça, está na sua memória. O referente não, você só conhece um pedacinho dele. Você nunca termina de conhecer o referente porque você nunca termina de conhecer nada do mundo real. Se você pega, sei lá, você tem a palavra urso, daí você tem a definição de urso, isso está na sua cabeça. E o urso está na sua cabeça? O urso é um conteúdo da sua consciência? Não. O urso é o treco que já existia muito antes de existir a sua consciência e vai continuar existindo depois de você morrer. Ele não é dominado pela sua mente. Entendeu? Então, todo o problema do conhecimento está na ligação entre o significado e o referente. Esse é sempre o problema. Então, o conhecimento do referente nunca se esgota. Né? Agora, o significado esgota, porque senão você não conseguiria falar. Então, por exemplo, tudo que eu estou falando aqui, eu estou me referindo a coisas que não estão na minha mente, coisas que existem no mundo real. Você sabe que elas existem no mundo real. Né? Mas eu as estou transmitindo para você? Não, eu estou apenas falando a respeito delas. Se eu falo, por exemplo, sei lá, a crise mundial do pânico, é? Ela está na minha cabeça? Não, ela está no mundo real. E eu só conheço um pedacinho dela. Vocês conhecem outro pedacinho, então vocês sabem que nós estamos falando mais ou menos da mesma coisa. Mas o fato é que nós não conhecemos essa coisa. Nós nunca terminamos de conhecer nada do mundo real. Nós só conhecemos pedacinhos. Boa! É? Então, tudo que nós conhecemos, na verdade, são signos e significados. E o referente, a gente só conhece idealisticamente, como um ideal, você está entendendo? Quer dizer, como uma assíntota, a curva que vai chegando perto da reta, mas nunca alcança. O nosso conhecimento é todo assim. Qualquer cientista honesto sabe disso. Isso não é assim só nas ciências humanas, isso é em toda parte. Se você pegar, por exemplo, sei lá, o pessoal usa conceitos como buraco negro, antimatéria, etc. Ninguém sabe se essas coisas existem mesmo. O que? Aliás, que ciência física pode te dar um conceito de existência? Qual é o conceito de existência em física? Não tem. A física não tem capacidade de definir existência. Que ciência define as palavras sim e não? Nenhuma. Isso quer dizer que o entendimento de qualquer discussão científica pressupõe um universo de conhecimentos não científicos ou pré-científicos, que estão na própria linguagem humana. Qual é a primeira coisa que você aprende? A linguagem, meu Deus do céu. Você pode pegar um garoto de 3 anos e começar a ensinar álgebra para ele antes de ensinar ele a falar? Não pode. Então, no Brasil tem essa idealização da matemática. Né? Eu me lembro até quando eu li o prefácio do Gramática Latina do Napoleão Mendes de Almeida, ele dava depoimento de vários cientistas físicos europeus que estavam trabalhando no Brasil, e eles diziam, aqui eles tinham que ensinar menos matemática e mais latim. Eu fiquei impressionado quando cheguei nos Estados Unidos de ver que a matemática que eles ensinavam aqui era muito mais simples do que ensinado no Brasil, muito mais elementar. Mas o desenvolvimento da linguagem era monstruoso. Um garoto de 10 anos já sabia fazer um discurso, falar em público. É? Falei, mas é isto que toca os americanos para frente. É? Porque a matemática não é um meio de comunicação, gente. A matemática é apenas um meio de formalização de conhecimentos, né, para o uso em certas áreas de estudo. Não é nada além disso. Além disso, o domínio de qualquer setor da matemática pressupõe um domínio muito maior da linguagem que você está usando para falar dela. Então, no Brasil, existe esse fetichismo da matemática e das chamadas ciências duras. Né? Tinha aquele palhaço que vinha discutindo comigo, ele falava, as ciências duras. Eu sei o que você está querendo dizer com duro, eu sei o que você quer de duro. É, é outra coisa. Né? Então, tudo isso aí é fetichismo, gente. Isso não tem nada a ver com a realidade do conhecimento. São pessoas que nunca tentaram conhecer nada além do que lhes foi ensinado na faculdade. Uma coisa é você receber ensino, outra coisa é você buscar conhecimento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, quando você está buscando conhecimento, aí você toma contato com as dificuldades do esforço científico em qualquer área. Por exemplo, veja, vamos pegar a área mais modesta do conhecimento, o jornalismo. O que é o jornalismo? É uma espécie de ciência histórica em miniatura. É isso. Então, eu me lembro que um dos primeiros trabalhos que eu fiz como repórter foi o seguinte: descobriu o que tinha acontecido com um sujeito que ele desapareceu na hora do casamento. Ele ia casar, a mulherzinha estava esperando ela na igreja, ele não apareceu. E daí, até a gente fazer aquele jornalismo de curiosidade, de assunto, de interesse humano, me mandaram investigar isso aí. E eu fui. E eu pude dedicar apenas um dia da minha vida a isso aí. Nós, para fazer isso, nós até invadimos o apartamento do cara, arrebentamos a janela, pulamos para dentro, reviramos documentos, papéis, as roupas dele, tudo. Né? A polícia não sabia nada. Nós, no fim, descobrimos. Né? Era eu e um colega meu, descobrimos o que tinha acontecido com o cara. Nem lembro direito o que era, mas sei que nós descobrimos. Né? Matamos a charada. Muito bem, mas nós descobrimos o que aconteceu. Agora, por que que aconteceu? Eu não tenho a menor ideia até hoje. Né? Então, naquele momento, eu percebi assim, como o nosso conhecimento de qualquer coisa é muito limitado, mesmo que seja um assunto muito modesto. A gente fica sabendo pouca coisa. Isso quer dizer que o nosso entendimento de qualquer assunto, ele é sempre, para usar a palavra em inglês, tentativo, ele é apenas, né, experimental, por assim dizer. Nós nunca temos certeza de nada, nunca termina isso aí. Né? E, portanto, você se acostumar com o estado de dúvida é a primeira condição para você dominar o conhecimento em qualquer área que seja. Agora, eu vejo tanta gente falando com absoluto tom de certeza de coisas que eles nunca estudaram e onde não tem a menor ideia das dificuldades, que eu digo, bom, esse talvez seja o maior dos males humanos, que é o pseudoconhecimento. Né? Aliás, eu conheci um sujeito, um engenheiro indiano, que ele dizia sempre, o problema do brasileiro é o pseudo-intelectual. Nós estamos cheios de pseudo-intelectual em tudo quanto é lugar. Se você observar o que aconteceu no jornalismo, você vai ver que no século XIX, o jornalista era eminentemente um escritor. Era o mesmo sujeito que escrevia no jornal, o sujeito que escrevia livro. Às vezes escrevia livro de história, escrevia de ficção. Não havia distinção entre essas duas profissões. Por quê? Os escritores não tinham um público grande para o qual vender livros. Então eles precisavam do emprego para sobreviver. Ia trabalhar no quê? Ou arrumava um emprego público, ou ia trabalhar no jornal, ou fazer uma carreira política. Não tinha outro lugar para onde ir. Né? Então, você vê, o Machado de Assis era funcionário público, o Graçarin era juiz de direito, né? O Joaquim Nabuco era político, e assim por diante. Né? E tinha infinidade de jornalismo. Quando chega no século XX, a classe jornalística começa a se preencher de pessoas que não chegam a ser escritores, São subescritores, caras que queriam ser escritores, não conseguiram, então ficam trabalhando no jornal. Então você já tem ali, nos jornais, digamos, entre o ano de 1900 e 1940, 50, você já tem duas faixas sociais de jornalistas. Você tem ainda os escritores, né, e tem os ex-futuros escritores, que é a maioria. Né. Então, aí surge o problema da relação entre jornalismo e literatura. Por quê? Porque já não são a mesma coisa. Você vê no tempo em que, por exemplo, qual é o jornalista que eles enviaram, que o Estadão enviou para cobrir a Guerra de Canudos? Foi Euclides da Cunha. Euclides da Cunha é um escritor maravilhoso, um escritor poderosíssimo, é o homem que talvez dominasse mais os recursos do idioma naquele tempo. E ele escrevia para onde? Para o Estado de São Paulo. Se você procurar, se houve depois disso algum escritor com esse, algum jornalista com esse domínio do idioma, não no Estado de São Paulo, mas em qualquer jornal brasileiro, você não encontra. Né? Então surge aí, por volta de 1950, surge um livrinho do Alceu Amoroso Lima, Jornalismo e Literatura. Ou seja, as relações entre jornalismo e literatura já tinham se tornado um problema consciente. As pessoas sabiam que havia uma diferença e que era difícil você saber se o jornalismo era um gênero literário ou outra coisa. Mas, ali, então, você já consegue perceber, né, a diferença entre o escritor e o jornalista. Se você pegar, por exemplo, a revista O Cruzeiro, que foi uma revista de um sucesso extraordinário, nos anos 50 até 60, você verá que ali você tem escritores de verdade, né, como Herberto Salles, Raquel de Queiroz, Walter Gés de Ataíde, e você tem uma série de repórteres que não chegam a ter este gabarito. Então, eles escrevem numa linguagem mais simplória, mais, vamos dizer, estabilizada, sem a inventividade permanente do jornalista. Se você compara, por exemplo, o Herberto Salles, cada livro que ele escreveu era num estilo diferente. Então, ele fez, por exemplo, ele fez um livro imitando a linguagem da burocracia, que era o livro Einstein, um mini gênio. Né? E escreveu outro que chama Os Pareceres do Tempo, que é a linguagem do século XVIII. Então você imagina, quer dizer, a variedade. Quando ele escreveu Cascalho, então, era a linguagem da zona mineradora na Bahia, que é a zona que nem existe mais. Então, a região mineradora antiga. E ali está todo o vocabulário do pessoal deste local. Né? Então, isso é um escritor, quer dizer, um homem que dominava os recursos linguísticos. Né? Eu conheci bem o Herberto Salles e eu sempre dizia: Herberto, você é o sujeito que consegue dizer tudo o que você quer dizer. A gente se esforça para isso, mas você fala qualquer coisa que você quiser expressar, você consegue. Né? Se você lê os diários dele, que ele chamado de subsidiário, ali tem uma série de sugestões, de lições, lições de estilo. É um livro maravilhoso. Né? E você vê o trabalho que ele tinha. Né? O Otto Maria Carpo considerava o escritor brasileiro de maior consciência literária. Né? E você vê, ele foi o diretor do Cruzeiro durante um tempão. Então era ele que escolhia ali quem escrevia e quem não escrevia. Né? No entanto, vamos dizer, a presença dos escritores vai rareando à medida que surge a necessidade do diploma para ser jornalista. Quer dizer, se você é um escritor e não estudou para ser um jornalista profissional, você não pode trabalhar no jornal, você pode colaborar de vez em quando. Então, é claro que os meros colaboradores têm uma função muito menor no jornal do que os repórteres. E esse repórter, evidentemente, ele só tem a formação jornalística, não tem a formação literária. Então, eu que comecei a minha carreira, eu fui repórter durante só 2 anos, depois virei um copydesk. Copydesk é o sujeito que corrige ou reescreve as matérias que os jornalistas, os repórteres trazem. Eu fui observando que o nível de domínio de redação nos repórteres foi ficando cada vez mais baixo. Ninguém ali sabia escrever. Então, por exemplo, no, no meu primeiro emprego, o jornal que eu trabalhava só tinha dois copydesks. À medida que o tempo foi passando, o número de copydesks aumentava. Por quê? Porque os repórteres ninguém sabia escrever. Quando fui trabalhar no Jornal da Tarde, que era o jornal mais caprichado de São Paulo, né, tudo era reescrito. Você tinha ali, por exemplo, a editoria política, tinha 10 copydesks reescrevendo, trabalhando, já não tinha mais o meio expediente, tinha acabado o meio expediente, a gente trabalhava 8, 9 horas por dia, né, e a gente reescrevia cada linha dos repórteres. Isso quer dizer que os copydesks eram uma espécie de elite do jornalismo. Né. Mas acontece que as faculdades de jornalismo que produziam aqueles repórteres semi-analfabetos não foram conseguindo prover o número de copydesks necessários para gerações seguintes. Então os copydesks também ficaram analfabetos. Então hoje você vê cada coisa no jornal que nos anos 50, 60, até 70, daria demissão imediatamente. Né? E isso é todo dia. Nessa mesma medida, o coeficiente de originalidade do jornalismo vai desaparecendo. Todos cometem os mesmos erros, todos têm as mesmas ideias. Então, o senso de unidade, de autodefesa da categoria profissional se torna muito mais intenso, justamente na medida da falta de capacidade que corresponde à falta de originalidade. Você imagina, se você pega a revista O Cruzeiro, bom, você lê, sei lá, a coluna do Davi Nasser e a da Raquel de Queiroz, você vê a diferença estratosférica, não tem comparação. São totalmente originais, cada um, né? Cada um com o seu jeito. Né? Ou o próprio Herberto Salles. Hoje em dia, não. Todos os jornalistas escrevem iguaizinho. Escrevem igualzinho. Porque não sabem fazer de outro jeito. Eles só sabem aquilo que aprendem na faculdade. E na faculdade não tem cultura histórica, não tem cultura literária, não tem cultura científica, não tem cultura filosófica, tem nada, só tem aqueles truquinhos idiotas do jornalismo. Você veja que nos anos 60, eu creio que nos anos 60, o Jornal do Brasil, dirigido pelo, como é que chamava aquele cara do Jornal do Brasil? Alberto Diniz. Alberto Diniz assume a direção do Jornal do Brasil e resolve copiar ali um modelo de jornalismo criado pelo New York Times, que foi o primeiro tipo de redação jornalística estável, uniforme. E o truque ali era o seguinte, tinha o lead e sublead, quer dizer, você tinha um parágrafo inicial de 5 linhas que resumia a essência da notícia, um parágrafo de segundo de 3 linhas, mais ou menos. Que já é invenção brasileira. É? Não. Não é? Não. Isso é o... Veio daqui também. New York Times, né? Que dava algum detalhe significativo, depois você põe intertítulo, mais um, e ia subdividindo o resto em parágrafos de mais ou menos 10 linhas, separado por intertítulo. Esse é o modelo do New York Times. Isso aí ensinou uma geração inteira de jornalistas. Acontece que os outros jornais não conseguiram copiar isso totalmente, então ficou só o Jornal do Brasil. Então o Jornal do Brasil foi, de fato, o melhor jornal brasileiro daquele período. Né? Um pouco mais tarde, um sujeito chamado Mino Carta inventa, ou antes, copia do jornalismo italiano e francês um outro modelo, também do jornalismo americano, né? Que é o jornalismo escrito em linguagem de ficção. A reportagem já não era uma reportagem como o Jornal do Brasil, era um conto. Então, era um monte de subliteratos ali, né? Não tinha nenhum escritor efetivo ali, mas aprenderam alguns truques, especialmente com um jornalista americano de muito talento chamado Gay Talese. Gay Talese escrevia uma reportagem sobre Nova York, em que ele, para dar a medida das coisas, ele comparava ali a circulação de pessoas no metrô com o número de formigas que subiam e desciam do Empire State Building. Né? Então ele pegava esses detalhezinhos e com isso ele criava uma atmosfera humana muito viva, muito visível, né? Havia muita gente copiando o Gay Talese e outro jornalista americano, literato, né? Uhum. também não pode esquecer que nos Estados Unidos havia se desenvolvido o contrário, quer dizer, um jornalismo baseado, uma literatura baseada no jornalismo. O John dos Passos, naquela famosa tetralogia dele, USA, ele copiava o estilo dos jornais. Quer dizer, o estilo do jornal trabalhado literariamente, quer dizer, já não tinha aquele sentido puramente unívoco e bocó do jornal, né? Era o estilo do jornalismo copiado de maneira a adquirir aquela pluralidade de sentido que é típico da literatura, né? Então, o pessoal, o outro que também copiava o estilo jornalístico era o Hemingway, né? Quer dizer, tinha que ter a simplicidade, a facilidade de leitura do jornalismo, mas já com o sentido mais profundo, né? Então, o jornalismo do Jornal da Tarde foi praticamente a última novidade que existiu no jornalismo brasileiro. Houve também a Veja. A Veja criou uma equipe de jornalistas que não vinha das faculdades. A Veja ensinava os seus próprios jornalistas. Então, durante algum tempo, a Veja teve um nível de redação bem alto, tá certo? Mas, com o tempo, foi perdendo a sua uniformidade, né? Assim como o Jornal da Tarde. Eu lembro quando eu entrei no Jornal da Tarde, eu vi que aquela literatura contística, aquele jornalismo contístico, estava perdendo o seu poder, porque estava ficando um imitava o outro, que imitava o outro, que imitava o outro, né? Falei, não, isso aí não dá, não vou fazer isso. Então, eu comecei a fazer um jornalismo humorístico. Vou transformar toda a notícia numa piada. Isso fez um sucesso engraçado ali na redação, pelo menos. Fora ninguém percebeu a diferença, né? Mas o Jornal da Tarde acabou pifando, né? Não tinha público para aquilo. E já estava muito... No tempo que eu trabalhei lá, já estava bastante decadente. Então, o jornalismo hoje é obra de semi-analfabeto, gente. Ou seja, eu vou ser sincero com você. Do que sai no Estadão, no Globo, na Folha, né, na TV, não é para acreditar em nada. Em nada. Outra coisa, nos anos 50, 60, 70... Nenhum estudioso sério de qualquer área usava como fonte de informação o jornalismo popular. Ninguém usava o Globo ou a Folha como fonte. Se fizesse isso, ele estava desqualificado imediatamente. O estudioso de qualquer área usava a literatura científica ou documentos de fonte primária, como um historiador. A partir dos anos 80, eu lembro que nos anos 70 eu escrevi um ensaio chamado Imprensa e Cultura, em que eu observava esta transformação. Eu falei, bem, até um tempo atrás o jornalismo refletia a atividade cultural, literária, científica, filosófica, etc. Agora o jornal está começando a moldar, ele é a força ativa. E a chamada cultura não passa de um subproduto do jornalismo. E isto destruiu a vida cultural no Brasil. Quem fez isso? Mino Carta. Mino Carta é o típico pseudo-intelectual metido a falar de todos os assuntos que ele desconhece totalmente. Né? Ele é um cara tão burro que ele dizia assim, que não, os Estados Unidos estão roubando petróleo do Golfo do México. Ele não sabia que o Golfo do México é na Flórida, porra. Esse é território americano. O cara não sabia nem isso. Né? Eu estou dando um exemplo, tem milhares. É um chutador emérito. Agora, o Mino Carta até que escrevia com uma certa originalidade que ele tinha aprendido na Itália. Né? E hoje você veja, até outro dia eu estava conversando com um sujeito, né, um sargento do exército, que ele disse que o pessoal da ABIN estava usando como fonte a Carta Capital. Eu disse, bom, aí acabou tudo, quer dizer que até... Até o Intercept, né? Quer dizer, até o pessoal do serviço de inteligência está se baseando nas informações dadas por gente como o Verdevaldo. Meu Deus do céu, acabou! É tudo fake news, absolutamente tudo fake news. Agora você imagina o pessoal no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado, no STF. Você vê, no tempo das famosas CPIs, Denúncias de jornal começaram a ser usadas como prova, gente. Eu estava lá, eu vi isso, porra. Eu vi o Estadão, a Folha, publicava um absurdo qualquer. Imediatamente a coisa era repetida na CPI. Apareceu um dia em que, eu acho que foi o Zé Dirceu. Zé Dirceu era o estrela da CPI. Ele denunciou a participação do Roberto Campos num esquema da Odebrecht, pá, pá, pá, pá, pá. Daí no dia seguinte apareceu um engenheirinho da Odebrecht dizendo: o senhor está enganado, Roberto Campos sou eu. Assim, aconteceu aquele caso do sujeito que era o contador que articulava o esquema de corrupção das verbas sociais. A verba social é o seguinte: uma verba do orçamento é alocada para cada deputado. O deputado dá para uma organização de caridade e ela devolve 80% para ele. Tá certo? Então, são falsas organizações de caridade. E tinha um esquema montado para isso aí. E quem organizava isso aí, distribuía dinheiro, era um contador chamado Zé Carlos, não sei das quantas. Houve uma história de que ele tinha matado a mulher, de que a mulher tinha fugido. E o Eduardo Suplicy, foi para os Estados Unidos, que disse que ia descobrir, a mulher estava refugiada aqui e tal, a mulher estava no Brasil. Né? Tudo isso era uma palhaçada. Surgiu denúncia de desvio de dinheiro da Odebrecht em construção de aeroportos. A Odebrecht nunca tinha construído um aeroporto na vida. Agora, o mais bonito foi o seguinte: um dia descobriram 40 toneladas de documentos, né, guardadas na casa de um funcionário da Odebrecht, porque numa mudança de escritório tinham deixado lá guardado. E tinha um senador petista ou socialista que no dia seguinte apresentou um relatório de leitura desse material. O senhor leu 40 toneladas de documentos de um dia para o outro. Não é uma maravilha? E ninguém gozou da cara dele por causa disso. Gente, isso era o jornalismo já naquela época. O jornalismo ditou o conteúdo das CPIs. Quer dizer, garotos semi-analfabetos de redação mandaram no Congresso brasileiro. Tanto que aquelas CPIs, o que deram? Não deram coisa nenhuma. Né? CPIs serviram para fazer a fama do PT como partido moralizante. Enquanto o PT estava denunciando todo mundo como corrupto, ele já estava montando o seu sistema. Sistema de informações que era dirigido pelo próprio Zé Dirceu, que era maior do que o Serviço de Informações do Governo Federal, e que ele depois usou para fazer o quê? O Mensalão, porque ele tinha a ficha de todo mundo ali. Você percebe que imensa palhaçada que é a vida política brasileira? E onde é que começa isso? No jornalismo, gente. Então, agora, você vê quando aparece esse jornal dizendo: fique em casa, não certo. É claro que eles estão enganando todo mundo. É claro que isso é uma farsa. É claro que esse pessoal está tudo comprado pela China, pô. É? A China vai lá dar um dinheirinho miserável para qualquer um. O cara faz qualquer coisa. É? Agora, eu não culpo a China de tudo isso que está acontecendo. Você não pode esquecer o seguinte, que quem começou a China foi o Richard Nixon e o Henry Kissinger. Eles foram para lá, né, e meteram na cabeça do governo chinês. A China naquela época era a Venezuela, estava todo mundo morrendo de fome, a China estava acabando. E os caras pegaram um modelo de educação que eles copiaram do Japão. Hoje eu fiquei sabendo que copiaram do Japão, um amigo meu me contou. E convenceram lá o Mao Tse-tung que precisava adotar aquilo na China. E esse modelo de educação criou então essa potência, né? Esse modelo de educação sustentado por dinheiro americano, que começou a chover na China assim, em quantidades oceânicas. Os Estados Unidos criaram a potência econômico-militar da China, tá certo? Com a ideia de usar a China como para fazer a parte suja do serviço e depois liquidar a China. Quer dizer, no momento o problema é a China mesmo, mas não acreditem que quebrando as pernas da China vai tudo ficar uma maravilha. Não. Porque o projeto de criar no mundo uma sociedade chinesa não é chinês. É dos Kissinger, de gente parecida. Então, é um projeto onde é a sociedade sem classes. Mas o que é a sociedade sem classes? Não é uma sociedade sem classes. É uma sociedade que só existe duas classes: governados e governantes. Ou seja, você simplifica a estrutura social. Você elimina as várias gradações de classes sociais que tem e reduz tudo a duas. No qual a primeira dos governantes é a classe inacessível ao povo. É como se fossem os deuses do Olimpo. Eles têm autoridade total sobre o que eles quiserem. E o cara do povo não pode chegar lá, só chega lá quem a própria elite escolheu. Então, este é o sistema comunista, não é a sociedade sem classe. É a sociedade de classe mais estratificada do universo. Tão mais estratificada do que a sociedade romana. Porque na sociedade romana ainda tinha o tribuno da plebe, que é o sujeito que representava, no Senado representava o povão. Era um cara, né? Mas a elite decidia tudo, né? Mas tinha pelo menos o tribuno da plebe. Agora não tem tribuno da plebe nenhum. Quem está no governo, está no governo. E quem não está, não vai estar jamais. Isso é um sistema chinês. Só que a ideia é instalar essa porcaria no mundo inteiro. Quer dizer, quando acabar o problema chinês, provavelmente tem um problema pior. Que não vai ser criado pela China, vai ser criado pela elite globalista ocidental. Para isso é que estão trabalhando os Lemans, os Jorge Soros, trabalhando para criar essa sociedade, pô. Que é a sociedade totalmente administrada, onde a própria ideia, vamos dizer, de liberdades políticas e civis se transforma apenas numa palavra oca, não quer dizer nada. É uma noção que não existe, na China não existem essas noções. Vocês viram, outro dia saiu esse famoso documento número 9, e está lá na minha parte, se vocês procurarem, eu reproduzi lá um vídeo de um sujeito que lê parte desse documento número 9, que é o plano de governo da China. Onde eles assinalam quais são os grandes problemas e riscos para o governo chinês. Entre esses problemas e riscos, tem lá um negócio chamado direitos humanos. Precisa acabar com essa porcaria. Né? O jornalismo tipo ocidental também tem que acabar. E assim por diante. E todo esse negócio do coronavírus está sendo feito para isso. Mas essa é apenas a fase chinesa do negócio. E a fase na qual o vírus é usado como arma psicológica. Mas isso impede que eles estejam preparando um outro vírus para ser usado como arma biológica mesmo? Não. Então, gente, essas coisas todas, elas têm que ser usadas com muito cuidado, com muita prudência, sem medo, tá certo? Sem nenhuma submissão aos adultinhos da mídia e do establishment, que eles pretendem ser o dono da prudência, do equilíbrio, etc. Mas é tudo fingido, é tudo teatro, meu Deus do céu. Né? É tudo histérico, tudo imitação histérica. Então você precisa descobrir o verdadeiro equilíbrio científico, sério, a verdadeira maturidade intelectual. Só que isso aí é uma maturidade intelectual, não pode ser imitada, ou tem ou não tem. Quando você imita, você está na infância, evidentemente, é criança brincando de adulto, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu brincava de contabilidade, né? Eu via lá o meu tio fazendo contabilidade, eu pegava lá uns carimbos, uns formulários, umas coisas, né? Claro que eu não estava entendendo por nenhum daquilo, mas hoje, essas pessoas que simulam seriedade, simulam equilíbrio, dizendo precisamos evitar radicalismos, não podemos ir nem para a direita, nem para a esquerda, é tudo imitação pueril, gente. Eles não sabem o que é maturidade intelectual. Não tem condição de ter esta noção. Esses senadores não têm, deputados não têm, juízes de direito não têm, generais não têm, jornalistas não têm. É um negócio horrível. Nós não temos mais intelectuais sérios. Eu percebi que a falta de intelectuais sérios é o grande problema do Brasil. Porque se você não consegue nem discutir as coisas com seriedade, como é que você vai resolver, meu Deus do céu? É tudo pose, é tudo teatro. Ninguém está discutindo nada seriamente. E, portanto, o que meia dúzia de jornalista idiota começa a propagar, vira a verdade. Porque espalha o pânico. Ó, é o seguinte, você vai ficar, você vai perder a sua saúde, pronto, isso aí. Né? Todo mundo sabe que no Brasil você tem, vamos dizer, a religiosidade médica, né? As pessoas vão na missa porque elas estão com hemorroida, né? Quer dizer, religião é um espécie substitutivo da medicina. Só serve para isso, Né? O sujeito que vai lá dizer, olha, Deus perdoa meus pecados, quando eu morrer me leva para o céu, é mínimo. Os caras, não, cura minha hemorroida, né? Estou com um bicho de pé. E tem isso, e é o problema da falta de dinheiro. Não é isso? Falou dessas duas coisas, ponto, o pessoal fica apavorado, faz o que você quiser. Agora, as liberdades e tal, eles nem ligam, porque eles não sabem o que é. Então, o pessoal não tem noção, né, do que são os valores verdadeiros que têm que ser preservados para até para ele poder ter saúde e dinheiro. Pô, né? Então é isso, gente. Eu vou parar por aqui, hoje não vou responder pergunta, não. Eu estou meio cansado. Né? Eu pensei que eu tinha tido coronavírus, mas depois descobri que não é. Eu, quando saí do hospital, que eu fiz aquela operação brutal, eu peguei um enfisema. Mas o enfisema fica muito tempo sem sintoma. Quando aparece, você já está em fase adiantada. E foi isso que aconteceu comigo. Não é porque eles abriram minha garganta, tiraram meu pulmão, fizeram o diabo lá atrás. Me salvaram a vida, é verdade. Né? Mas deixou sequelas. E essas sequelas vieram a aparecer. Só agora foi diagnosticado realmente. Fiquei 2 anos sem um diagnóstico dessa porcaria. Né? Então, é isso aí. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.